Mundo Otaku, Mundo Gamer, o Mundo Geek. Acesse www.otacast.com.br. E começa agora o Otacast, o seu podcast sobre animes, mangás e games. Se você busca os melhores animes da temporada, acesse agora mesmo Kishin Animes, www.kishinanimes.com. Otacast é um oferecimento de Akatsuki Anime. Oi, eu sou o Nando e aqui é o Otacast! Oi, eu sou o Líder e vamos falar de músicas clássicas. Oi, eu sou o Tony Shadalu e vamos voltar no tempo musical. Aqui é o Kodoji da Cidade Gamer e Davi Espertão é o cara. Oi, eu sou o Bueno Verde e eu adoro esse tipo de cast sempre. Certo, galera otaku, galera gamer, hoje nós vamos falar aqui novamente de músicas, de trilhas, daquelas músicas que nós nunca nos cansamos de ouvir e sempre nos emocionamos muito ouvindo, não é isso, Líder Sama? Sim! E hoje aqui nós temos um convidado ilustre que retorna aqui ao Otacast, que vocês já ouviram a voz, vocês sabem quem é, mas eu vou apresentá-lo mesmo assim, que é Kodoji, lá do Cidade Gamer, mais específico lá do Pixel News. Apresente-se aí. Olha, eu gosto do calor da plateia que eu recebo. Gostoso! Ai, para, gente, são seus olhos. Então, eu sou o Kodoji lá do Cidade Gamer, né, que obviamente nós não falamos sobre jogos, né, o site é destinado a isso, não falar de jogos, e a gente consegue fazer isso muito bem, cara, a gente tem dois podcasts, é esse tipo de apresentação que você quer, Nando? Se tu deixar, eu vou, cara. Pode ir, pode, à vontade, à vontade. A gente tem dois podcasts, sempre um podcast temático, né, que sai toda sexta-feira comentando sobre alguma coisa do mundo dos jogos. E temos o nosso podcast de notícias, que nós publicamos toda terça-feira. E também temos algumas coluninhas, né, o pessoal dando suas opiniões lá na Cidade Game. Exatamente, então o recado já está dado. Se você não conhece o Cidade Gamer, vá lá, acesse, o link está na postagem aqui para vocês, clique, escute e vá lá e comente, fala que você foi indicado pelo Otacast. É isso aí, galerinha. Então, para começarmos esse cast, é um outro cast musical, é um tema que o Bueno adora, porque ele é viciado em músicas. Nós separamos aqui novas músicas que nós consideramos assim, são indispensáveis, vocês precisam conhecer, vocês vão gostar da música, eu sei que vocês vão jogar esses games, vão curtir e vão voltar aqui para comentar. Então vamos começar aqui. Vou fazer, quem vai fazer as honras aqui hoje não é você, Líder Samá. Eu vou deixar o nosso convidado ilustre. Por favor, Kodoji, diga aí o jogo, a trilha que você escolheu para orquestrar este podcast. Cara, a princípio ia ser só a trilha do Donkey Kong Country 2, mas, cara, não dá. Toda a trilha de todos os Donkey Kongs, né? Dos três, né? Dos três Donkey Kongs do Super Nintendo são fantásticas, cara. Dave Wise, que é o compositor, né, o principal compositor, e compôs a música de todos os Donkey Kongs, né, cara, ele manda muito bem, as músicas são muito marcantes, né, o Donkey Kong pra mim é um jogo marcante, porque foi o primeiro jogo do meu console, né, foi o jogo que veio com o console, então, porra, é, jogar aquilo até exaustão, sabe, e ouvir as musiquinhas o tempo todo, cara. E a trilha sonora de Donkey Kong, eu gosto porque, assim, o Donkey Kong 1, a princípio, ele tem muita fase em floresta, né, no meio de selva, dentro de caverna. Então, você se sente ambientado nesses locais, cara, sabe? As trilhas, por exemplo, da água, né? Das fases de água, que é chamado de Aquatic Ambience, se eu não me engano. Cara, você se sente dentro da água com aqueles movimentos de ondulação, sabe? É algo que eu gosto bastante da trilha dos Donkey Kongs. É você estar inserido no local, cara. O cara fez um trabalho muito bom mesmo. É, eu compreendo bastante o que o Kodoji fala. É que, assim, o cara, quem, você sabe quem é que fez a trilha? Dave Wise, Davi Spectrum. Davi Sábio, né? O grande Davi Sábio. Aproveitou-se das influências do tempo e das intempéries temporais, digamos assim, das fases, pra, né, moldar o que ele tinha composto. Então, assim, o que ele ia compor, né, melhor dizendo. Então, por exemplo, a fase fase que tinha água e chuva, ele aproveitava para deixar um clima mais, tipo, dentro da água, era mais suave, mais, sabe? Sim, tipo, parece que é um movimento ondulatório, assim, a música. Nossa, foi uma viagem do caralho agora, mas foda-se. Parece assim... você normal. Sente, assim, que, tipo, a música tá indo tá indo, assim, numa curva, aí depois ela pega e volta, sabe, exato. Cara? Ela parece a onda, né? Que ela volta. É uma música bem zen. E pra mim, assim, quando eu tinha anteriormente um Mega Drive. Então eu tinha acostumado com, tipo, 16 cores e tudo mais. É, então eu tava acostumado com fase d'água, aquelas musiquinhas do Sonic e tudo mais. Quando eu consegui comprar um Super Nintendo e joguei o primeiro Donkey Kong Country, cara, fase da água, aquela música, cara, parece que combina tudo. Tanto a ambientação quanto a música, e você sente uma singularidade, assim, a música vai te levando, te conduzindo, você sabe que é uma fase que você não precisa ser um Sonic da vida e pegar bolinhas de ar, mas você tem que ter a concentração, então a música ela casa muito bem com o que acontece no ambiente, igual o Kodoji falou. E a mesma coisa em fases que tá chovendo, né? Quando a fase tá chovendo, fica mó tensa a música, sim, cara. E principalmente também nas fases bônus, né? Que tem aquela musiquinha mais, nossa, agitada, cara, assim, que você sente, tipo, num programa de auditório. Vocês podem cortar isso e colocar música, cara. Beleza. Foi só pro editor se lembrar na hora, Tony. Donkey Kong, eu assino os três assim, embaixo, assim, e inclusive eu acho que desses jogos, vamos colocar do mesmo gênero, vou comparar mesmo, tá? Sonic e Mario, que são jogos assim da época, né, que eram esses jogos de fase que você ia passando, assim, são os mais próximos. Eu acho que não que os outros não tenham trilhas ótimas, tá? Longe disso, eu amo o Sonic, eu adoro o Mario, mas eu acho que o que casa muito bem com o que acontece na fase, inclusive, conforme você ia passando a fase, a trilha ela ia mudando, você chegava no fim da música, da fase, a trilha ela abaixava, ela dava um outro tom já de fim. Foi nos três Donkey Kong Country, isso rolou, eu lembro muito fixo isso do que acontecia, e eu queria assim, marcar assim, duas trilhas de Donkey Kong do 2, que é a primeira música, que é do Chip Deck, do Donkey Kong Country 2, que é uma música muito tipo animada assim, tal, esse... de pirata, né, cara? Putz, aquela música pra assim, coisa assim, gênero pirata assim, me marcou muito, acho que até mais do que as próprias músicas de Assassin's Creed, do Black Flag, esse tipo de coisa, não sei, pode ser uma nostalgia da minha parte, mas eu acho ela muito animada e vai aquela coisa, te mostra, te ambienta ali, que você tá num navio, pra mim me passou muito isso. E outra coisa que é as trilhas sonoras, que é de jungle mesmo, que tem uns tambores, mais uma coisa meio africana, sabe? De tocando e de sons, tipo, gritando, de pessoas no fundo gritando, oh! Sabe? Uma coisa sim, bem mais sim, tribal. É muito bom, né? Inclusive, as músicas de chefe dá uma coisa imponente, assim, sabe? Que puta que pariu. É incrível essa trilha sonora. Eu lembro que toda vez que eu entrava numa fase de chefe, eu era bem novinho, né? Eu tinha 6 anos na época. Eu ficava com medo, né, de morrer ali. Porque, porra, a música deixava tenso, cara. E você não queria morrer, cara. Sabe? Te vira aí, cara, e tenta matar esse cara. E tu falou dessa música do deck do navio, Chip, que é Jib Jig, na verdade, chamada. Jib Jig. Tá. E tem uma outra que é chamada de Sticker Brush Symphony, que é uma das músicas mais marcantes pra mim, e que todo mundo acha que é de fase de água, mas não é. Ela é daquela fase que você vai indo com o papagaio, naquelas paradas de espinho, oh, sabe? Sei, que é mais, já mais pro final do Donkey Kong Country 2. Isso, é lá pra um dos últimos estágios, cara. Aquelas fases do demônio, né? Cara, sim. De dar raiva, assim, de você jogar o controle na TV. Tem uma trilha também que eu destacaria aí, que são as trilhas sonoras de fases de mineração, que tem um fundo de mineração, esse tipo de coisa. Eu acho ela muito legal até pra escutar independente, assim, que tem que o som ambiente, ele combina como se fossem pessoas minerando, sabe? Sim, tão, sim. Pim, tam, pim. Ela tem uns agudos, assim, nesse tom de mineração, que é incrível. Essa aí que você tá comentando, cara, é chamada de Cannon's Claim, e ela tem exatamente esse barulho que parece um monte de gente batendo com picareta. Exato. Em metal, cara. Então, ele dá esse impacto, ele dá essa coisa bem legal da fase, e a fase realmente parece uma baita de uma mina de pedras preciosas lá no meio das coisas e tal. Então, cara, eu não saio de casa sem o meu celular que tem a trilha sonora do Donkey Kong 2, cara. E eu não me canso de ouvir essa trilha, sabe? Eu falei aqui que eu gosto dos três, que são, pra mim, são obras-primas, né? Mas eu acho que a minha nostalgia tá falando um pouquinho mais alto nesse ponto, mas cara, são músicas assim que eu não me canso. Eu me canso de música de Metal Gear. Quem me conhece sabe que Metal Gear é a minha série favorita, né, cara? Mas Donkey Kong é incrível, cara. Eu não me canso, sabe? Ela, eu escuto ela e sempre que fico com um sorriso no rosto, sabe? Então Donkey Kong pra mim tem... já é um jogo muito bom e as trilhas então, cara, são excelentes, cara. Vale lembrar que o tanto do Donkey Kong 2 quanto do Donkey Kong 3 saíram álbuns, né, no The OC Remix. O link tá no post, né? Ó, tô mandando aqui pra vocês acompanharem, que são remixes muito bem feitos, cara, e que... eles conseguiram pegar a essência das músicas e, lógico, né, são diferentes, mas a essência da música você sente ali, cara. Então é bem legal. Um deles é chamado um dele, né, que é o do 2, é o Serious Monkey Business, e o 3 é Double the Trouble, cara. É bem bacana, confiram aí pra ficar louco da cabeça. Com certeza, e o link está na postagem, então não esqueçam de conferir. E agora, depois dessas trilhas excelentes de Donkey Kong Country que vocês ouviram e vocês adoraram, vamos aqui à nossa próxima seleção musical, que vou deixar aqui ao cargo de você, Líder Samar. Por favor, dá presente para nós aqui, para os nossos ouvintes, qual é a sua escolha musical desta noite? Cara, eu escolhi um jogo que, assim, foi um dos que mais me marcou na época do PlayStation, que foi o Mega Man X4. Cara, eu, tipo assim, eu fui muito fã do Mega Man, joguei, não vou falar todos, mas joguei uma boa parte deles. E o X4, na minha opinião, muita gente vai falar, você tá falando bosta, não sei o quê. Pra mim foi o melhor. Pra mim é o X5, cara. Gosto mais do X5 do que o X4. Não sei porquê, mas eu gosto mais. Mas é curioso, porque a maior parte das pessoas acha que deveria ter parado no X4 mesmo, cara. É, porque, eu não sei, lá pro depois do X5, acho que o X6 e o X7 começa a viajar um pouco a história. Aí depois eles voltaram pro 9 lá, pro aquele que é quase impossível de terminar. Que saiu, acho que, eu pelo menos joguei no PlayStation 3, eu não sei se saiu pra mais algumas, muitas plataformas, então... Mas falando um pouco da trilha sonora do X4, cara, todas as músicas eu gosto bastante, mas o tema, assim, que o Top e o Nando vai dar risada, é óbvio, é o tema do Colonel, cara. Não, concordo com você. O tema do Colonel realmente é muito bom no X4. O time, né, de quem fez as trilhas sonoras de Mega Man X não mudou, né? O bom foi isso. É, e o que é bem legal, assim, no Mega Man, que, apesar de, assim, é um jogo que eu particularmente gostava dos jogos antigos antes da série X. Que eu gostava muito, que ele era um jogo muito desafiador, você tinha que ser bom. Se você não tivesse paciência, nem começava a jogar. Eu lembro que na época das locadoras, nossas boas e velhas locadoras, eu alugava esse jogo e era aquilo, era tipo uma corrida contra o tempo para conseguir terminar durante aquele final de semana, porque era um jogo difícil demais, assim. E era bem legal, eu gostava das trilhas, tanto da série clássica, mas desse Mega Man X4. Eu também gostava de toda a parte de ambiente, assim, era um som mais vívido, porque ele já era na época do Play 1, então já era um som de MP3, qualidade muito boa, já era legal, algo bom de se ouvir, músicas animadas, e tinha também aquela particularidade, você, pô, vou enfrentar esse chefe aqui, tocava musiquinha clássica da abertura, e falava o nome do chefe. Era, totalmente saudosista. E o tema do Colonel, putz. Quem nunca jogou Mega Man X4, a gente vai deixar um videozinho aí também pra quem não conferiu, pra ver como que era um saco. Depois que você descobria o padrão de derrotá-lo, era tranquilo, mas ao primeiro desafio, você nunca jogou, chegou nele primeira vez, cara, senta e chora. Até descobrir o padrão era complicado. Uma música que eu queria também salientar do Mega Man X4 é a abertura. Que o que acontece? Com o PlayStation 1 também veio as aberturas em formato de anime do Mega Man X, né? Da série X. Porque antes no o PlayStation, o NES, não tinha essa possibilidade, né, de vir esse tipo ainda, né, de CG ou de videozinho de abertura. Já no Mega Man X4, que era no PS1, já veio com essa possibilidade e veio com uma música na época, que era uma música japonesa, né, mesmo, né, cantada por uma banda, inclusive, que agora não vou me recordar o nome aqui, né? E realmente não está fácil, está lá no meu baú, mas era realmente muito boa a abertura do Mega Man X4, dava uma outra cara, dava uma repaginada assim, para a série, mostrando assim, novas coisas aí da nova geração, que era o PS1 na época, e não, que nem o próprio líder falou, acho que além da trilha do Coronel, e o Nano também falou, as trilhas de início de chefe, e inclusive a trilha de seleção de fase, sempre eu achei que foram no Mega Man, sempre é foda, sempre é foda. É, e eu, tanto são fodas as trilhas dos Mega Man X, que gerou um dos melhores álbuns do OC Remix, né, que é o álbum de Mega Man, né, de Mega Man X. Sim, nossa. Que é Mega Man X Series Maverick Rising, cara. Que sim. É sensacional. Nossa, Kodoji, eu vou te falar. Eu baixei esse álbum que eu escutei lá no Cidade Gamer, inclusive, que vocês tinham anunciado isso. Ó, gente, só pra vocês saberem, o Kodoji, ele não tá sendo patrocinado pelo OC Remix, tá? Ele tá falando isso porque realmente é muito foda. Até porque as músicas de lá são de graça, né, cara? Também. Mas, cara, eu lembro que eu escutei isso lá no Cidade Game, vocês falando, e eu coloquei pra baixar, e eu queria até destacar um compositor que o cara faz as melhores remixes de Mega Man X que eu já vi, que é o Metal Man, cara. É incrível. Procure, vá lá nesse remix, pega esse álbum, procure as músicas do compositor. Tem na frente do nome da música, tem entre parênteses o nome do compositor. Procura do Metal Man. É épico. Depois de ouvirmos mais essas músicas excelentes agora de Mega Man X4, esses temas, cara, é muito saudosista. É a época que a pirataria reinava, que você comprava jogos de bacia. Você, 10 jogos aqui, tipo, 10 conto. Cara, saudosismo total também, época do Play 1. Mas eu vou falar aqui agora da minha escolha musical, um jogo também clássico, não só as músicas, mas também ele me surpreendeu muito, a direção de arte, cara, que é nada mais e nada menos que Legend of Mana. Thank you. eu nunca joguei. Agora. Mas eu já assisti muita gente jogando na locadora, cara. Cara, é o jogo que, pra quem é, vamos ver, 20 anos? É, pra quem tem até 20 anos vai lembrar a época clássica que a Square, ela lançava esses jogos antes da parceria com a Enix, né? Que era a Squaresoft. E a qualidade, a diferença com os jogos da época, abertura, trilha sonora, direção de arte, designer de personagem, era gritante. A Square, naquela época, ela pegava o pau mole e dava surra na cara de todas as desenvolvedoras. É, hashtag saudade dessa época. Exatamente, cara. Abertura. Tá de que batiam com a rola exatamente, mole na cara? Era isso que eu ia falar. Que a Square batia com a rola na cara. Entregou. Eu vou falar assim. Ô Giba, nada contra a sua orientação sexual, cara, mas deve doer pra caralho, né? Ah, cara, pau mole não muito, é pau de japonês. Eita, foda. Revelações palmolescênticas, mano. Levi Fidelis vai mandar lembranças pra você. É. Não, então, é que assim, o Nando falou da trilha sonora de Legend of Mana, é que essa trilha em específica, a abertura, eu vou assim, deixar isso bem categórico, uma das cinco aberturas mais bonitas de jogos que eu vi na minha vida. E, assim, eu falo o conjunto da obra, tanto a abertura quanto a música. A música em si, ela é linda. É feito tanto a composição quanto a melodia em si da pessoa cantando, a letra. Eu vou falar aqui, cara. Acho que das primeiras vezes, assim, sabe? Acho que eu me emocionei tanto com o jogo que rolou a lágrima ali fácil, cara. Deu o suor masculino ali e rolou, velho. Porque é lindo esse jogo. Esse jogo realmente a trilha. E infelizmente é uma das únicas trilhas que são muito difíceis de você achar. Você acha até aí no YouTube aí, mas eu queria ter a trilha sonora, mas é muito difícil. Detalhe que o Bueno teve o suor masculino depois da surra de pau de mole. É engraçado isso. Então, japonês. O Bueno, ele levou essa surra do compositor Yoko Shimomura. Então foi ele que deu várias surras aí no Bueno. Toma essa, malandrão. Piroca, né? Falando um pouco do Legend of Mana, foi um dos jogos de play que eu mais gostei. Porque, assim, você falando da trilha sonora, tinha locais do jogo que eu gostava muito da trilha sonora, que eu deixava o personagem parado pra ficar ouvindo a música. Que realmente é muito boa. O tema de algumas batalhas eram diferentes, eu achava legal, principalmente aquela que você enfrentava os gêmeos na parte de trás da casa, lá no canteiro de abóbora, eu achava bem louco. Era a dupla, né? Era dois irmãos com um cabelo meio vermelho, assim. Roxo. É, roxo, né? Ah, minha televisão devia estar fora de sintonia, normal. É o daltonismo, a gente entende, não se preocupa, não. É, realmente, foi um ótimo RPG, foi... Tipo, não é continuação, mas assim, foi uma continuação da série que veio do Super Nintendo, que realmente foi muito boa. Às vezes ocorre, né, de não ser tão boa como aconteceu com o Chrono Trigger, né? O Chrono Cross não chega nem perto do Chrono Trigger. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Esses RPGs, vocês acham que eles foram pra sua época, né? Ou que funcionaria como alguma experiência hoje em dia, obviamente, né? As pessoas levando em consideração que é um jogo dos anos 90, começo dos anos 2000. Ah, eu acho que vale ainda a experiência você jogar se você nunca teve contato, porque ele é um jogo, ele é tão bem acabado, não sei se eles pensaram em tornar o jogo assim atemporal, mas ele chega a ser atemporal porque ele é totalmente, o cenário ele é desenhado. Você sente que tem um esmero, ele é desenhado à mão. E os personagens, eles são inseridos ali, é um, dois, tipo assim, ele é desenhado, mas ele tem aquele acabamento, o primórdio ali de 3D, assim. Mas é fantástico, vale sim a você conhecer o jogo mesmo hoje, você ter a experiência e entender que um jogo não é feito apenas com gráficos realistas, mas sim... Cada detalhe, você sente que o jogo ele teve um bom esmero. Ah, é. eu já falo o seguinte, cara, que pra mim não importa tanto o gráfico de RPG da época. Pra mim o que importa é a história, cara. A história... Mas eu não digo, Tony, não digo nem pelo gráfico, eu digo pela questão de jogabilidade, cara. Então, o problema nisso, eu acho que, infelizmente, hoje, o gênero JRPG, né, o JRPG, ele tá bem baixo, se você for ver. Hoje em dia, pros jogadores mais novos. Quem curte esses gêneros é a galera mais velha que jogou isso na época e que curte uma nostalgia de jogos aí mais antigos. Que nem, por exemplo, eu mesmo que amo o gênero. Adoro Legend of Mana, adoro Chrono Trigger. Então, são todos ainda Final Fantasy VII. Eu tenho uma tatuagem na minha perna disso. São modos assim, de jogo que hoje em dia não está em alta. Esse é o problema. Para você jogar um JRPG, você tem que curtir. Não assim, mas puxa, ó, você só vai conseguir aproveitar se você curtir o jogo, mas se você curtir o gênero de JRPG. O problema é que hoje em dia, outros jogos, a gente acaba comparando muito. Por exemplo, vou citar um exemplo logo de cara. A galera joga o Elder Scrolls V, o Skyrim. E aí vai comparar com um Final Fantasy... Eu não vou nem jogar um Final Fantasy VII, que é um clássico, tá? Eu vou jogar um Final Fantasy IX, por exemplo, que é um JRPG, entendeu? Teve seu sucesso. E aí o que acontece? A galera vai querer comparar e vai falar assim, ah, sou mais o Skyrim. Por quê? A galera tá mais acostumada, assim, hoje em dia, está mais acostumada, entre muitas aspas, tá? Com aquele tipo de jogabilidade. Esse é o problema. Então, acaba entrando um pouco em desuso por causa disso. Alguns jogos, acabam ainda pegando essa linha ainda de RPG. Um exemplo aí que... Até um jogo novo, que tem essa jogabilidade na parte de batalha, é o Child of Light. Não joguei ainda, estou para jogar. Então, o Child of Light, ele tem a linha de luta de JRPG. Então é uma coisa que impacta um pouco nas pessoas, porque as pessoas, que nem eu falei, estão desacostumadas com esse gênero. Porque quer queira, quer não, quem era a grande força nisso na época era a Squaresoft, com os seus Final Fantasies, com a série Legend, com a série Mana, O Chrono Trigger e o Chrono Cross, aí no caso, que só teve só dois só, mas ok. Não teve outros jogos, assim, geralmente de muita importância, assim, que, com peso de JRPG. E acabaram sendo feitas muitas mudanças. Você quer um exemplo disso? É o próprio agora, o Final Fantasy XIV. É um Final Fantasy que vem uma coisa de um JRPG, que hoje em dia ele está no MMO. É uma coisa diferente. Mas eu acho que o Legend of Mana, tá mesmo voltando, se você for pegar pra jogar, querido amiguinho, pense como num jogo de RPG, ele até o esquema de turno dele de batalha, ele não é tão de turno, ele é uma coisa mais que você se movimenta, inclusive, no cenário, que nem o próprio líder falou, a direção de arte dele é incrível, é um jogo muito bonito por ser um jogo de PlayStation 1, tá? Não que não tenha jogos bonitos de PlayStation 1, mas ele realmente ele se destaca e a trilha sonora, né? Bem, eu já falei demais. Mas agora só deixando minha opinião rápida, essa geração de hoje tá tudo acostumada com FPS, então esquece. Cara, a geração de hoje em dia tá acostumada com um joguinho que faz assim, ó, você tem que seguir a setinha pra chegar no lugar. Você não tem mais aquela coisa, quebra-cabeça, descobre como você chega, vai caçar o item e se vira aí, cara. Não, hoje em dia não, hoje tem toda uma ajuda. Por isso que foi feito um teste com 10 pessoas jogando Super Mario Bros. 1. Uma conseguiu completar a primeira fase. E depois de vocês escutarem esses temas, o tema clássico aqui, a abertura, deixamos também aqui o link, o vídeo da abertura para vocês conferirem, obviamente. Então acessem aí o Otacast, não esqueçam de acessar a postagem e vamos dar continuidade aqui. E agora eu peço, por gentileza, vamos lá, Bueno Verde, qual é o jogo que você... A música do jogo que você trouxe para nós aqui hoje? É, tentando ser sucinto e breve, Journey. Pronto, próximo. Não, brincadeira. Eu vou falar sobre o jogo, a trilha sonora do Journey. É um jogo exclusivo de PlayStation 3. Ela é composta pelo Austin Wintory. Por um acaso, tá? Só por um acaso. Eu conheci ele pessoalmente lá no Video Games Live que aconteceu aqui em São Paulo em 2012. Desculpa aí. Não, cara, eu vou te falar. É porque, assim, o Journey, o que aconteceu? É um caso... Assim, realmente esse jogo ele me marcou. Na época, tava acontecendo várias coisas assim na minha vida, assim, e eu acabei jogando o jogo, o Journey. Pra quem conhece, sabe que ele é um jogo bem um jogo conceito e que ele trabalha com. Até mesmo como se fosse uma timeline da vida, esse tipo de coisa, e aí eu posso ficar filosofando por meia hora e não é esse o sentido desse cast. Só que acontece, e aí eu realmente não esperava que no Video Games Live de 2012 fossem tocar a trilha de Journey, e me surpreendeu que eles justamente foram lá, tocaram, e que o cara que fez a trilha sonora tava lá. E pra quem jogou sabe que a trilha sonora de Journey realmente era muito envolvente, e aquilo que a gente falou até mesmo no começo sobre Donkey Kong Country, da trilha envolver você a um nível extremo, de você realmente ficar se sentindo acuado ou com medo de qualquer barulho, assim, ou até se sentindo livre, assim, em certas partes, assim, do jogo, porque a trilha sonora te propõe isso, é claro, não só a trilha sonora, mas o gráfico também, ela te propõe esse momento de liberdade ou esse momento de sufocamento. E aí, o que aconteceu? Eu escutei a trilha, no Video Games Live, a música que foi I Was Born For This. Inclusive, é foda. Essa música é incrível. E ele tava lá, e eu conheci o cara pessoalmente, aquela coisa toda. Blá, blá. Aí trocamos lá, né, contatos, papapá. E eu queria muito esse CD da trilha sonora e tal, tudo. E, cara, chavecando ele demais, né? Eu consegui que ele me mandasse o CD da trilha sonora, está aqui nas minhas mãozinhas no momento da gravação do cast. Oi, o CD, toda a trilha sonora é foda, mas eu destacaria muito essa música. A música em si é maravilhosa e a trilha de Journey vale ressaltar um ponto muito importante. Em 2012, a trilha sonora do Journey, ela foi indicada para o Grammy de melhor trilha sonora para mídias digitais, esse tipo de coisa, e infelizmente não venceu, mas a indicação do Austin Wintory pro Grammy foi de muita importância. Eu acho que para quem trabalha com trilha sonora de games, esse tipo de coisa, realmente foi um grande feito. Só lembrando, até mesmo puxando só um gancho do Grammy, a Baba Yedo, do Civilization, ganhou o Grammy. Então, só para assim, equiparando, só para vocês verem o nível de como é feito essa trilha sonora. Eu recomendo fortemente todas as músicas, mas principalmente essa música, I Was Born For This, de Journey. Olha, eu gosto da Threshold também, que eu acho muito, muito bacana, muito bonitinha. Mas sim, a I Was Born For This é foda, cara. Eu nunca joguei o Journey, né? Mas eu sinto que ele... A trilha sonora dele, mesmo eu nunca tendo jogado, eu não sei o que você vai encontrar no Journey, né? Tipo, eu sei que é sobre a jornada, né? Tipo, é bem literal, mas, cara, é o que eu sei do jogo. E a trilha sonora. E a trilha sonora do Journey, ela é envolvente, cara. Mesmo pra mim, sabe? Que nunca joguei. E, tipo, não vi trailers, nunca vi nada. Só que ao mesmo tempo que eu acho o jogo que ele vá ser bem envolvente comigo por causa da trilha sonora, eu fiquei com uma raiva naquele ano de 2012, porque o Journey tava empapando tudo, cara. Tudo. Esse jogo, filha da puta, cara. Tipo, sei lá, tinha lá, melhor jogo com o tema no deserto, Journey. Porra, cara, sabe? Tudo. Melhor jogo com personagem mudo, Journey, sabe, cara? Então... Até no VGA, o Journey foi o que mais ganhou indicações pro Video Game Awards de 2012. Né, claro, foram 12 indicações, não levou todas, claro, foi outro campeão que levou mais prêmios, mas o Journey foi o campeão de indicações no Video Game Awards daquele ano. Realmente, estava acontecendo isso mesmo. Ah, e detalhe, o nosso querido convidado aí, Kodoji, só fazendo outro link aí. Oh, ai, meu Deus. O cara, ele usa a trilha sonora de Journey no Pixel News só pra me agradar. Só pra te agradar. Nossa, é só pra te agradar mesmo, né, gente? É só pra me agradar. É tipo um caso de amor, né? É que eu vou te falar, essa história entre eu e o Kodoji, olha, vem... sabe, podcasts antigos aí. Sim, sabe? bastante tempo, cara. Olha isso, é uma história de amor, literalmente. eu gosto da trilha do Journey, eu só acho que, tipo, ela não dá pra encaixar, por exemplo, em toda notícia, cara. Mas sempre que tem alguma coisa relacionada a PlayStation, tá aí a dica, né? Alguma coisa relacionada a PlayStation, eu boto a trilha do Journey também lá, cara. Porque, não combina com o tipo da notícia. Foda-se, tá falando de PlayStation, cara. E o Journey foi um puta de um marco no PlayStation, né, cara? Como, não só como um jogo independente, mas como um jogo ponto, né, cara? Ele é aquele típico jogo que você pode apresentar, sim, pra uma galera que não curte, não gosta muito de videogame, que ele vai entender que o videogame vai muito além de um simples joguinho. Ele passa uma mensagem mesmo sem dizer nada. Eu só comentar um pouco, porque assim, nessa geração do PlayStation 3, o Bueno me falou de dois jogos que realmente não me decepcionaram. Um foi o Catherine, que não preciso nem falar nada, né? E o outro foi o Journey. E realmente, assim, ele falou tanto desse Journey, esse tanto que eu falei, não, eu quero ver como que esse jogo é. Eu enchi tanto o saco do líder pra ele jogar essa bosta. Nossa, aí até que eu comprei, né? Não chegou agora faz nenhuma semana direito, agora que eu vou pegar pra jogar assim que eu terminar o 10, o Final Fantasy. E, tipo, comecei a ler um monte de revistas, né, falando do Journey, que é, tipo... Mostra bem uma timeline da vida, que você vê muita coisa sua no jogo, umas coisas assim. Aí depois dessas benditas indicações, cara, eu falei, não, eu tenho que ouvir a trilha sonora desse jogo. Aí eu comecei a ver uns gameplays no YouTube. Cara, realmente, é um jogaço. É claro, assim, quem for comparar a um FPS da vida, eu vou dar tapa na cara. O Journey, ele, assim, totalmente é um jogo conceito, assim, sabe? Não é um jogo pra você ir lá e tipo, oh meu Deus, sabe? Tipo, adolescente de 15 anos que fica o dia inteiro na frente do computador. Não, não fala isso, cara. Tem adolescentes de 15 anos que são inteligentes também, velho. Tem adolescente de 15 anos que joga Journey. Eu sei. Eu acredito. É, tem adolescente de 15 anos que não se masturba também. Nossa, Nando, você foi longe agora, hein, cara? Aí o Nando... Mas é que aí o Nando ele também pegou uma falha no raciocínio do Bueno, né? Que adolescentes de 15 anos não ficam o dia inteiro jogando FPS. Eles reservam uma parte do dia para... Né? Eles, assim como eu, reservam 2 minutos para a masturbação, né, gente? Exatamente. A flapada matinal, pô. Só antes de nós acabarmos o assunto, deixa eu falar uma outra coisa que eu achei interessante, que é o seguinte, você pode jogar o Journey online, assim, com outra pessoa. Só que ele não fala quem é a pessoa que tá jogando com você, é só no final do jogo que você descobre com quem você tava jogando. É assim, é o que é o... O gameplay dele, você consegue jogar só com uma pessoa só, que é uma pessoa que pode ser qualquer pessoa do mundo, não necessariamente da mesma região sua, da PSN, no caso. Pode ser um cara, sei lá, da PSN do Japão, isso daí é independente, tá? E o único meio de você se comunicar com essa pessoa são por sinais sonoros com a pessoa, e mais nada, não tem microfone, não tem nada. E você só vai saber o ID dessa pessoa se você fechar o jogo com ela. Que isso dá o quê? Umas 4 horas, mais ou menos? Dá, se você for corrido mesmo, assim, sabe, chutadão, no máximo aí, acho que umas 2 horas aí, 2 horas e meia. O jogo não é um jogo muito grande. Você tem algumas coisas aí pra você correr atrás, como pra você aumentar o cachecol 100%, algumas coisinhas ali pra você pegar troféu, que você tem que achar a flor no deserto, que é a flor do flower, você tem que achar o organismo vivo, que é do Flow, que são os outros 2 jogos da mesma produtora, que é a Dead Game Company, que faliu, né? E morreu. triste, porque inclusive eles estavam até pensando em fazer um novo jogo estilo Journey, mas, né, fazer o quê? Eu achei curioso porque eles subiram no palco pra receber o prêmio com a empresa fechando, né, cara? É. Nossa, ou com a empresa fechada, se eu não me engano. É triste isso. É triste. É bem triste isso. Né? Só por curiosidade, ela fechou por que motivo? Não lembro. Mas vamos dizer que é por dinheiro, tá? Sempre é por dinheiro. Sempre é o dinheiro, né? Ah, é que eu não sei, porque, tipo, eu ouvi falar que vendeu muito bem o Journey, né? É, sim. Mas parece que não segurou a barra da galera, não, cara. Não conseguiu manter, entendeu? É a maldição do dólar bison. Então foi culpa do Tony. Exatamente. E pra encerrar, o Journey, se você for jogar ou não, procure pelo menos essa cena. Tem uma das cenas mais bonitas desse jogo. É uma cena do gameplay que você tá jogando, o seu personagem, ele está indo de lado, tá? Ele não tem a visão de cima, de frente, ele está indo de lado. E tem um pôr do sol, um dos mais bonitos que eu já vi, dos jogos, assim, de games, esse tipo de coisa, tá? Acho que talvez ele seja o segundo pôr do sol mais bonito que eu vi. Jogando todos os jogos de videogame que eu já joguei na minha vida. O primeiro, acho que é o do Minecraft, aquele sol quadrado. Mentira. Então, depois de ouvirmos essas músicas maravilhosas de Journey, nós literalmente viajamos, embarcamos nessa viagem que vocês não tiveram a chance de embarcar. Jogando, vocês tiveram ouvindo aqui essa trilha maravilhosa de um jogo excelente. Pena que ele é exclusivo de PlayStation 3. Isso é uma... Digamos que é um ponto negativo, mas não chega a afetar o jogo porque é exclusividade, não tem jeito. Eu acho que, na verdade, é um ponto positivo pro PlayStation 3, cara. Exatamente, né? Negativos para alguns e muito positivos para a Sony. É isso aí. Negativo então... pra quem é pobre. Olha, ó. Tipo eu. Tipo, fica a dica aí. E agora, essa música que vai encerrar aqui o nosso cast musical, mais um cast musical do OtaCast, que terá as honras aqui Tony Shadalu, o mago da edição, que foi apadrinhado por Kodoji de Cidade Gamer, que está participando deste podcast. Exatamente. E eu vou falar de uma trilha que eu só fui ouvir depois de velho, olha só. Espero que muitos que estão nos ouvindo e que nunca jogaram também façam como eu, joguem depois de velhos e deleitem-se com essa trilha maravilhosa, que é a trilha sonora de nada mais nada menos que Chrono Trigger, cara. Joguinho só um pouco bom, né, da geração do Super NES, só foi para Super NES, exclusivo na época, né, depois foi relançado para PlayStation 1, que ficou muito bom, e hoje em dia tem para Nintendo DS, eu acho que é o DS ou o 3DS, exatamente, mas enfim, é pro DS. E cara, a trilha do Chrono Trigger, ela é assim, para época, ela é um pouco extensa. Ela foi produzida, né, foi lançada em 95, e ela tem 64 músicas, cara. Então, assim, ocupava um belo espaço no cartucho do Super Nintendo, cara. E ela foi composta pelo Yasunori Mitsuda, o Nobuo Uematsu, né, quem será? Ninguém conhece esse cara, e o Noriko Matsueda. E, cara, é difícil falar da trilha de Chrono Trigger, porque ela é uma trilha que te envolve tanto na narrativa, nos momentos de tensão, em momentos de batalha, principalmente, dá uma empolgada muito foda. E em momentos chave do jogo, ela te envolve de uma maneira que você não consegue desgrudar o olho da tela e as orelhas do som do jogo, porque é muito foda, cara. Eu preciso fazer uma revelação aqui. Eu prefiro Star Ocean, cara. Mano. Oh, não! Saiu. Agora aguenta o Bueno, que agora ele vai detonar. Eu prefiro Star Ocean do que o Chrono Trigger, velho. Gosto, né? Cada um tem não, o seu. É tipo, por isso, eu só não consegui ser cativado pelo Chrono Trigger, sabe, cara? Mas você jogou inteiro? Inteiro não, mas joguei uma boa parte. Não, mas eu joguei uma boa parte, cara, e tipo, quando você chega, sei lá, num 60% do jogo, e você vê que o jogo não te cativou ainda, não te motivou a querer continuar, cara, eu falei, putz, cara, não vou perder meu tempo aqui, sabe? Porque não quis, cara, simplesmente não funcionou pra mim. Mas eu entendo que é um marco pra galera e que todo mundo, principalmente a galera que fala Chrono Trigger, né? É um jogo que tá na memória de todo mundo, né, cara? Mas eu prefiro Star Ocean, velho. Olha, cara, eu vou ser bem sincero. A história me cativou de tal maneira que eu considero o melhor RPG que eu já joguei. Todo mundo que jogou o jogo fala isso, cara. Todo mundo, né? A grande maior parte das pessoas, né, fala isso. Eu acho que é super valorizado demais. a gente tem que pensar o seguinte, cara. É um jogo de 95, tudo bem que já tava quase no final do Super Nintendo, né? Mas mesmo assim, você para pra observar o jogo em si, certas nuances de que você faz. Uma coisinha que você faz no passado, né? Que tem várias eras que você. Pra quem não conhece, o jogo ele se passa em várias eras. E uma coisinha que você faz no passado muda a história do futuro. Uhum. Lógico, todo mundo sabe disso, mas você normalmente você não participa de mudanças assim, né? No tempo. E certas coisas pequenas mesmo mudam pra caramba a história. Mas, voltando à parte da trilha, tem algumas curiosidades que, na época quando foi relançada a trilha, porque ela foi lançada pela primeira vez em 95, né? Como eu falei. Foram 3 CDs, né, de 64 músicas no total. 99 lançaram, né, quando fizeram a remasterização, ou deram uma melhorada, né, pro PlayStation 1. Eles relançaram a trilha e, por incrível que pareça, eles fizeram a besteira de lançar o CD com 21 músicas só. Não sei por quê, porque idiotas. E aí, na época do DS agora, né, relançaram outra vez a trilha sonora, com 3 CDs, só que com 74 músicas. Eles fizeram algumas, né, algumas coisinhas diferentes. E em 2005, né, como o Bueno deve ter falado, acho que fora da gravação, a gente não colocou no ar isso para vocês, mas um grupo de fãs, né, e músicos, eles lançaram um álbum chamado Chrono Symphonic, a Cinematographic Interpretation. E olha, cara, segundo o Bueno, que já ouviu, né? Ele falou que é muito foda. O Chrono Trigger Symphony ele foi lançado em 3 álbuns, igual ao original, com 64 músicas, tá? E o que acontece? Quem foi que acabou regendo as músicas e deram um novo formato? Eu tô falando isso nesse novo álbum que eles fizeram, tá? Que é a The Blake Robinson Synthetic Orchestra. É uma orquestra lá de Londres. E eles refizeram todas as músicas de uma maneira um pouco já diferente e já de uma maneira orquestrada. E todas as músicas, essa rapaginada, para quem curte mesmo, ou até mesmo para quem não curte, ficou incrível. Eu tenho os 3 CDs e eles fizeram de um esmero a trilha de Chrono Trigger de uma maneira fantástica. E eu falo isso porque... Sabe fã chiita? Então, eu sou de Chrono Trigger. Então, a gente sabe. Se o negócio não é bom, pode ter certeza que eu vou falar que realmente não é bom. Mas eles fizeram de uma maneira incrível. Tá de parabéns, inclusive, da trilha de Chrono Trigger. Acho que vale... Eu queria ressaltar 2, que é a Corridors of Time, que, pra quem não se lembra, é a música que toca... em Dark Times, quando você sobe até o local onde fica aquela civilização do magos, e onde fica o Zeal Palace, esse tipo de local ali, que eu agora não vou lembrar o nome. É tipo, na versão que eu joguei, que era traduzida em português brasileiro, ele tinha Iluminados. Exatamente. Uhum, eu também joguei essa versão. E outra música que é o Boss Battle 2, que ele só toca em específicos chefes, que são chefes maiores, que nem, por exemplo, o Masamune, Dalton, a Gaia. Sim. Ele só aparece em chefes maiores do que os chefes finais comuns, assim, né? Vamos deixar dessa maneira. Porque você tem chefes, você tem chefes supremos, né? Vamos colocar assim, que é desse tipo jeito. Lavos. Não, que é o Masamune, tipo de coisa. E você tem o Lavos e a Rainha Zeal, que é louca. Você tem esses chefes em resumo de Chrono Trigger e cada um é um diferente do outro. Quem compôs, o Tony já falou, não preciso falar mais nada, o cara é o cara, né? Não é à toa que é considerado até hoje o Dream Team da Square, quem que foi que produziu as trilhas sonoras, inclusive, e também o jogo tanto de Chrono Trigger quanto do Final Fantasy VII. Por muitos aí é conhecido como do Dream Team da Square. Então, não preciso falar mais nada. A trilha de Chrono Trigger vai estar sempre marcada. Eu sempre escutei ela demais, demais. E sei lá. E meu Deus. Gente, desculpa, tá? É que eu tô meio assim, porque o Kodoshi falou os negócios aqui que eu tô meio perturbado. Eu falei os negócios! Cara! Ah, rapaz, não posso falar que o jogo... Não posso falar a verdade aqui, não? Aí, ó, chama o Fagundes que ele vai falar. Não é uma bosta. Vai falar tudo uma bosta. Ai, caramba. Não, mas brincadeiras à parte, assim, a trilha de Chrono Trigger não tem o que falar. Inclusive, eles tocam no Videogames Live, puxa aí pro Videogames Live. E a trilha sonora da continuação, né, porque é continuação, sim, do Chrono Trigger, que é o Chrono Cross, vai pela mesma linha. Eu acho que são duas trilhas que valem muito a pena. Você falou do Robinson aí, né, da versão aí remixada. No OC Remix também tem uma chamada Chrono Symphonic. Não, tá sendo patrocinado, não é possível. Não, então. Tá sendo patrocinado. Eu não falei porque eu queria que o Kodoshi falasse, porque pelo menos ele sabe que o Silver Mix ele fez um álbum também de Chrono Trigger, que é muito bom. Fez, é muito bom também, já usei várias vezes lá no Pixel News, cara, é muito legal, são músicas muito bacanas, de estilo sinfônico, né, cara, bem bacana. É bacana pra quem é fã. Na verdade, assim, você que é fã de qualquer jogo, cara... Passa no The Ocean Remix, porque tem trilha de Street Fighter, cara, que os caras fizeram de Street Fighter Turbo 2, cara. Street Fighter 2 Turbo, que é muito foda. As do Mega Man, que a gente já falou aqui. As do Donkey Kong. Essa do Chrono Trigger, que é muito boa, cara. Então, acho que vale muito a pena dar uma olhada nisso, cara, porque é legal, sabe? Você, como fã, vê um trabalho além do que você acompanhou, né, cara? Olha, eu tenho que dizer uma coisa. Se não foi brifado, contratem esse rapaz. Ele sabe se infiltrar, olha, de uma maneira... Cara, incrível. É porque, assim, muita parte das trilhas que eu tenho são álbuns do OC Remix, cara. Então é... Não. É que eu tô zoando, mas eu concordo. Os caras são bons pra caralho. Eu já ouvi bastante coisa indicada pelo Nando. Sim. E os caras são foda. Eu tinha uma época que eu tava, assim, ouvindo uma atrás da outra, assim. Eu peguei até quando saiu aquelas versões da música do Tetris. Tem uma que é cantada, o pessoal interpreta. Sim. Cada uma é uma peça. Puta, cara, OC Remix, o link está aqui na postagem também. E de todos os outros que nós citamos aqui no podcast, certo? Sim! Então, depois de ouvirmos mais essas músicas... muito clássicas, a galera está eufórica que nós gravamos aqui, o podcast foi qualidade mais do que excelente, e eu quero aqui agradecer a participação novamente do Kodoshi. Muito obrigado por ter participado novamente aqui em nosso humilde podcast, e eu abro aqui novamente essas portas aqui, todas bem detalhadas aqui em papelão aqui do Otacast, então seja bem-vindo já da próxima vez que você vier aqui, você está mais do que convidado. Olha só, rapaz, eu acho que eu vou vir pro próximo episódio de trilha sonora, porque tem um outro também que eu gosto bastante, que é Katamari. Olha, que já fica registrado aqui que ninguém é pra falar de Katamari, cara. Olha, e que fique registrado que o Kodoshi já está... Já tô adiantando para vocês, fãs, né? Que curtem, imagina, escutam o Otacast pra ouvir a gente falar sobre o quê? Sobre peteca, né? Não, na verdade, vocês que curtem anime vão ouvir ainda uma participação do Kodoshi num dos próximos Otacasts, quando falarmos de Evangelion. Eita, porra. Esse aí promete, hein? Esse promete... já tá convocado, já bosta. Recebeu. Só que esse daí a gente vai ter que tomar remédio antes, assim, sabe? Antidepressivo, rapaz. Antes, porque vai tá foda. E a gente vai ter que separar direitinho, né, cara? Exatamente. Então é isso, galera. Nos vemos no próximo Otacast e até mais. Bye, bye. Sayonara, galerinha. Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau. We'll be right back.

Lollipop Chainsaw, ela já é, tipo, né, daquele jeito. Mas, tipo, você nunca vai imaginar um Vegeta gostosa. Ah, agora você, Vegeta, né? É que você não frequenta os lugares que eu frequento na internet, né, gente? Eita! Nossa! Eu tinha visto esse... Vai lá. Peraí, fecha o bloco, nem fechei, cara. Caraca, olha, ele tava se masturbando aí nem... Eu tava, Nando, com as duas mãos ainda. Caraca, mano. As duas no fiofó, né, rapaz? Também Mas é claro que não. Então, peraí, seus viadinhos de pedra. Este podcast foi editado por Xadalu Podcast e Produções.